Boa tarde a todos e a todos. Bem-vindo à Porta Aberta ao Desporto. Boa tarde, Asmir, e boa tarde, Bruno. Boa tarde, José. Boa tarde a todos os ouvintes. E cá estamos mais uma noite para desfolhar aqui o Desporto, na companhia aqui do Bruno, que já está de volta connosco. E o José, claro, como sempre. Sempre, mas técnica, ali. Mais um mês convosco. Mais um mês? Sim. Assim porquê? A partir, já marquei aqui na, assim, no não quadro. Está, no, não estou, cá? Estou a pessoa. Pelo menos, para cá já um mês, pá. Ah, pronto. Como se diz, boa faca. Depois não posso conduzir, é muito difícil. Pronto. Depois a gente vê. E então, o Bruno depois fará comigo a emissão, penso eu. Vamos tentar fazer o melhor, não é? Em princípio, não. Se Deus quiser, estarei presente. Não há problemas para fazer melhor, né? Pois, claro. Olá, boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde, Rosmir. Boa tarde a todo o auditório. E sim, com certeza, iremos continuar a emissão, nós dois. Eu estive ausente agora há algum tempo, devido a factos de vida, não é? Pois. Mas cá estou presente para continuarmos a nossa emissão. Então, pronto, vamos ouvir uma música. E vamos começar com a nossa... E depois vamos para falar aqui do desporto. Vamos começar, portanto, com a nossa amiga que estará cá logo daqui à noite. Pouco, logo à noite. Não é? Maria Lisboa, como já disse. Poucas horas estará. E com a orquestra 25 de Abril, não é? 25 de Abril, que só está a partir das 21 horas, portanto já só falta 3. Sim, daqui a 3 horas, 3 e meia, mais ou menos, já está o baile, a o baile vai começar, portanto vamos ouvir a Maria Lisboa. Os portugueses que apareçam, porque é preciso para a rádio, é preciso para que estas festas continuem também, porque se as pessoas deixarem de aparecer, e essas tradições vão acabar por acabar, não é? Bem. E o que é pena, porque nós somos uma comunidade muito grande aqui em Orleans, portuguesa, e de facto é pena, mas para isso tem que também os portugueses aderirem a estas festas para que a rádio, desde já, para que a rádio continue, não é? A sobreviver, e ao mesmo tempo para que estas festas também continuem, porque se as pessoas não aderirem, estas festas têm tendência de acabar. Mas vão continuar. Portanto, sim, esperamos uma boa casa, até porque temos aqui uma excelente pessoa, da qual eu conheço um pouco pessoalmente, uma excelente pessoa, uma excelente mulher, uma excelente cantora, e uma mulher com uma história muito, muito rica de vida e... uma história forte de vida, mas sobretudo uma excelente cantora. Por isso, apareçam, vai ser uma noite animada. Então vá, vamos lá ouvir então a Maria Lisboa, José. Vamos ouvir a Maria Lisboa. E depois vamos passar ao desporto. Com a canção Bem Juntinhos Assim, não é? Então vamos lá. Exato. Dançar esta dança, bem juntinhos assim. Gira o corpo e balança. diz Maria Lisboa, venham ao baile, mesmo que não saiba dançar, ela vai nos ensinar, não é? É, sim, senhor. Portanto, apareçam e obrigados a todos. Exatamente. Então, vamos lá então a começar com o campeonato, com não é? O campeonato de, com os resultados da semana passada, não é? E então os resultados foram os seguintes: Benfica 2, Rio Ave 0, Moreirense 1, Guimarães 1, Gil Vicente 2, Marítimo 0, Tondela 1, Sporting 0, Porto 1, Chaves 0. Aves. Não é Chaves, é pois, Aves. Chaves estava no ano passado, este ano não. Da Chaves, é verdade. E Braga 2, Famalicão 2, Famalicão que não para de... marcar, de surpreender. Belenenses 1, Paço Ferreira 0, Setúbal 1, Boa Vista 0, primeira derrota do Boa Vista, não é? Porque ainda não tinha perdido. E, exato, ainda e depois não, ainda no, também no dia 4 foi Portimonense 1, Santa Clara 1, Portimonense que sofreu um golo nos últimos minutos, mesmo ao cair do pano, e pronto, estava com a vitória na mão, pensava que ia ganhar e não ganhou. Como o Braga também, com o Famalicão, que o Famalicão surpreendeu e surpreendeu bem. Não, é assim, o Famalicão... E um Braga a jogar muito bem, porque o Braga está a jogar muito bem ainda nesta semana na Liga Europa. Exatamente. Jogou muito bem, joga muito bem, e por vezes falta um bocadinho de sorte também, não é? E sim, falta mas... aquele golo e pronto. Mas o Famalicão, no fundo... demonstrou que não está a surpreender nada, não, no fundo. Não, está a jogar. Está a merecer os resultados que está a conseguir. No fundo, já não se torna surpresa nenhuma. No fundo, já não se torna surpresa nenhuma. O Famalicão simplesmente está a fazer um campeonato excelente e os resultados são uma prova disso. Ao contrário do Sporting, que continua a desiludir. É tal coisa que... Não, porque esta derrota, o Sporting perder... pode acontecer, não é? Pode acontecer, agora num jogo de 90 minutos fazer 4 remates à baliza de uma equipa como o Tondela, que não ganhava desde 19 de maio em casa. Pois, eu sei disso. Isso é muito, muito grave, quer dizer, há de facto muita falta de futebol na equipa de Sporting. Há falta de estabilidade, há muita sim, coisa, não é? Falta de futebol, falta de ambição, falta de estabilidade, exatamente. A ambição tem, só que às vezes não corre bem, porque vamos ver, o jogo que eles fizeram. Bom, o Rosenborg é uma equipa, mas eles, mesmo com aquilo, jogaram bem. Não há jogaram bem. Agora, se calhar, a motivação, e também, vamos dizer, o apoio que eles têm tido nos estádios, hostil à equipa em Portugal, também pode virar a cabeça um bocadinho aos jogadores. Não, mas em termos de apoio à equipa, eles têm tido. As claques não viraram as costas à equipa. À equipa, não, mas estão sempre a subiar para a direção e aquilo. À direção, sim, mas isso e a equipa. E aos jogadores. Aos jogadores, eles mal entram em campo, já estão a ser assobiados, já estão. Não. Os adeptos têm apoiado até bastante a equipa. Têm apoiado. Eu acho que não. Isso é um abismo. Eu acho que os adeptos têm criticado o presidente, mas a equipa não. Há gente que apoia e há outros que estão lá a fazer mas, tudo mais, o contrário. Mas mais a subiar a direção que sim, a equipa. Mas também não ajuda a equipa. Sim, é o que eu digo. Não é apostar a subiar a direção que não se senta na equipa, porque... É a tal falta de estabilidade, exatamente. Pois é isso. Ano após ano vai acontecendo sempre dentro do Sporting e o que acontece é que depois, claro, os resultados não aparecem. Se não houver estabilidade. Não há estabilidade. Dentro do clube, já dura ano e meio, não é de ontem, não foi por perder um jogo de ontem ou do outro. Isto já vem de trás. Isto já não é dois. E mesmo os jogadores, não sei. Já há quanto tempo é que o Sporting não tem uma direção firme, um mandato. Pois. Ainda ontem. Claro, ainda, e é isso. Não é, ainda é isso que eu quero dizer. Ainda ontem houve um congresso em Leiria, onde o presidente esteve lá e fez um discurso que eu até estive, por acaso calhei, e estar a ver a televisão, e veio o discurso em direto até que foi o que ele disse, justamente por isso. Nos rivais, por exemplo, o presidente num clube, que ele não disse que era, mas a gente já sabe muito bem, Quantas vezes mudaram de presidente em 35 anos, ou não sei o quê? Nenhum. É sempre o mesmo. No Benfica, quantas vezes mudaram o presidente? Já há 20 anos, se calhar. Pois, acho não, que só... Há 20, foi... há 20 não, o Luís Lubeira estará aqui há uns 7 anos, talvez. Está mais, já. Máximo 10, não será. E no Sporting, eles bem depois do Sporting, quantos presidentes houve? Pois é claro, é tal coisa que... É tal falta de estabilidade, claro. E não é nada, é que vai para lá um... E outro que está logo atrás também já quer ir para lá. Sim. E quer fazer, ainda estraga mais. Sim, o Sporting. E é que põe, a tal instabilidade na direção, no clube, no fundo, dividir os sócios. E também uma coisa, por exemplo, o Sporting tem jogadores que como coisa, podem fazer uma estrutura, como tem o Manuel Fernandes, o Inácio, tem outros jogadores que estão lá. E que, pá, levar isto para a frente, não é? Em vez de, por exemplo, o Inácio hoje está aqui, amanhã está com o outro, o Manuel Fernandes estava ali, foi barrido, e ele depois agora tornou a pá, aquilo são homens da casa. Pois, mas não é para o Inácio mesmo jogar meia dúzia de épocas ao Porto, que não é sportinguista. Ah, não, pois, muda de presidente, pronto, aquele já vai embora. O problema maior para mim é que. Para além desta estabilidade que está a acontecer no Sporting ano após ano, o problema é que está-se a refletir muito na formação. A prova disso é que o Sporting nos últimos anos era a equipa onde os melhores jogadores saíam na formação. E neste momento não se aproveita quase ninguém da formação. E, por exemplo, ainda agora, os juvenis do Sporting não passaram à fase final do campeonato, o que é uma catástrofe. Pois. Uma equipa como o Sport terminou em quinto lugar quando passavam quatro equipas à fase final. Foi que ele falou, os juvenis não passaram, ou seja, o pior é que não é só na equipa que está a refletir mesmo na formação está-se a refletir esta estabilidade, foi o que é grave, porque nos futuros anos o presidente disse hoje, ontem. A academia, salvar academias é principal, é uma coisa principal, que tornar a encontrar e a pôr outra vez a Academia do Sporting como uma das melhores em Portugal, como foi, e quase melhor da Europa, chegou a ser considerada a melhor da Europa. Quando tirou Cristiano Ronaldo, Quaresma e por aí, Patrício, muitos. Era de facto uma das melhores da Europa e neste momento. Recuperar isto já. Até a seleção era caixa, mesmo se o jogador não estivesse lá, era caixa. Sim, até na própria formação, exato. E depois recuperar. O prejuízo do mês de maio de 2018 para cá, foram 100 e tal milhões de prejuízo. Aquele empréstimo obrecionista que eles fizeram, que dizer, estamos a pagar essas despesas todas que a outra direção não pagou, os 40 e tal milhões de prejuízos de dívidas que deixou a clubes e fornecedores e empresários e não sei o que mais. E agora estão a pedir-nos mais jogadores. Sim, eu também queria mais jogadores, mas não há dinheiro para fazer mais. Não há. Temos que fazer com o que está, tem que ser assim, e os sportinguistas têm que continuar a acreditar, e temos que continuar a acreditar. Eu gostava de ver os sócios a aplaudir os jogadores como Dantes Uriesson e o espanhol que esteve lá, que já não me recordo o nome, também que gostava muito dele, e muitos jogadores, e agora não há um que apoiam. É incrível, não. E os jogadores depois sentem-se maltratados, sentem-se mal. Quando eu entro em campo já estão. Bom, acho que. Mas nesse aspecto. Se a gente joga mal, vamos desviar outra vez. Se não ganhamos, já estão outra vez em cima de nós. É difícil passar este momento. E espero. Sim, mas nesse aspecto também não concordo muito consigo. Eu acho que os adeptos têm estado muito do lado da equipa. Não tem nada. Agora, os adeptos não têm agora, os adeptos não é normal que exijam resultados. uma equipa como o Sport tem que ter resultados, não é? Tem estado alguns, mas uma centena ou duas centenas deles estão para lá sempre a fazer a mesma coisa, mas agora já foram cortados, porque de toda a maneira um dia vai ter que ser não, porque você se reparar no Porto, se fizer dois ou três maus resultados, adeptos caem em cima dos jogadores. Por exemplo, estou a dar um exemplo, e é a realidade. Mas é que já no ano passado, quando eles perderam tem que ser, porque uma equipa como o Porto, Benfica e Sporting, tem os jogadores que percam, tudo bem, mas que deem um litro dentro do campo, não podem andar lá como nós temos visto jogos de Sporting, que é uma miséria. Os jogadores não há ambição, não há nada. Quer dizer, para além de não terem futebol, que não tem grande futebol o Sporting, além de ter futebol, há falta de ambição dos jogadores. Há jogadores que eles não merecem estar no Sporting. Por isso é normal que os adeptos também exijam alguma coisa. Eu acho que até, na minha opinião, até são muito simpáticos os adeptos do Sporting, na minha sincera opinião. Bom, vamos à classificação até agora. Exato. Vamos à classificação após estes resultados, não é? Da semana passada. Temos em primeiro lugar o Benfica com 27 pontos, em segundo o Porto com 25, terceiro o Famalicão com 23, que não descola, não é? Continua aqui, já não digo surpreender, mas continua a fazer um bom, excelente campeonato. Quarto lugar para o Sporting com 17. Quinto, Vitória de Guimarães com 16. Sexto, Boa Vista, após a primeira derrota, como dizia o Jorge Mir há bocadinho, e de facto era a única equipa que ainda não tinha derrotas. Agora em sexto lugar, Boa Vista com 15 pontos, também com 15 o surpreendente Tondela, exato, com esta vitória Sporting realmente também está a fazer aqui um campeonato bonito. Em oitavo lugar, Santa Clara com 13, nono para o Rio Ave com 12, também com 12 o Sporting de Braga em décimo, e em décimo primeiro o Vitória de Setúbal, todos com 12, décimo segundo o Belenenses com 11 pontos. Depois temos três equipas com 10 pontos, em 13º o Moreirense, 14º o Gil Vicente, 15º Marítimo, 16º para o Portimonense com 7 pontos, 17º Passo Ferreira com 5 e 18º o Desportivo das Aves apenas com 3 pontos, apenas uma vitória em 10 jogos. De facto, o Desportivo das Aves este ano não consegue, e a prova disso é o jogo já de hoje, que perdeu 2-1 em casa com o Gil Vicente. A 11ª jornada, que foi ontem já, o Aves perdeu com o Gil Vicente 2-1 em casa, e hoje já houve também outro resultado, que é o Rio Ave 1, Setúbal 0. Já também. Exato, e o Desportivo das Aves de facto não consegue vencer o jogo, sobretudo em casa, e pois. Uma equipa como o Gil Vicente, que vem de subir este ano, quer dizer, o Aves em casa tem que conseguir vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil para o Aves este ano, vai. Marca-golos. Então houve este jogo de ontem, não é? Aves 1, Gil 2, e já hoje Rio Ave 1, Setúbal 0. Pois, logo mais às 18 em Portugal, dão 19 aqui, temos o Santa Clara Benfica. Às 20h30 vamos ter um Famalicão Moreirense. Vamos lá ver como é que vai ficar outra vez o Famalicão. Mais um derby minhoto. Não é derby minhoto. É Douro Minho. Mas somos índios. Na semana passada, sim, foi um derby minhoto e um grande jogo de futebol entre o Moreirense e a Vitória de Guimarães. Aliás, os comentadores da televisão fizeram questão, o caso do Costinha fez questão de salientar isso num programa que de facto foi um grande jogo de futebol. Amanhã temos então o Passo Ferreira Tondela, um jogo importante para o Passo Ferreira também. Porque o Passo era uma equipa que, sobretudo em casa, era forte e de facto este ano também não consegue. Portanto, Passo Ferreira Tondela às 15 horas, Marítimo Portimonense às 15 também, às 18h30 vamos ter o Sporting Belenenses, às 20 vamos ter um derby. Aqui sim, Guimarães Braga. Já vamos lá ver como é que vai ser. Porque o Guimarães está muito bom também, e o Braga também está bom, joga muito bem. Eu acho que o Braga tem jogado muito bem. E, bom, se perde outra vez, vai se encontrar um bocado longe depois dos primeiros, não é? E depois, para terminar, temos às 21. Um derby do Porto. Um derby do Porto, Boa Vista, com o Porto. Vamos lá ver que vai fazer o Porto, porque para já o Boa Vista só perdeu um jogo, perdeu a semana sim, passada em casa costuma complicar a vida o Porto não tem estado bem, que já voltou a perder até na Liga Europa esta semana, que não foi nada bom para o Porto, saiu o último do grupo. Conseguirá passar se ganhar os dois jogos, não é? Sim, mas vai ser muito difícil. Mas nunca sabe. Eles têm que virar a coisa. E pronto, e é tudo. Então, amigos, vamos dar tempo ao tempo. Então vamos lá. Então força. Banha essa música. Nunca pensei, depois de tanta amizade, ficasse tanta maldade escondida no teu peito. Nunca pensei, mas teu dia há de chegar, por certo há de pagar por todo o mal que tens feito. Dá tempo ao tempo, e quando tens vontade, talvez um dia a saudade não te deixe ir assim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa. Eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. Pouco me importa o que dizes e o que pensas. Não faço caso às ofensas que vives fazendo à toa. Tenho a certeza que esse teu riso atrevido há de um dia ser vencido, porque o tempo não perdoa. Dá tempo ao tempo, e enquanto tens vontade, talvez um dia a saudade não te deixe ir assim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa. Eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa. Eu não perdi a esperança de te ver chorar por mim. E assim foi. Dá tempo ao tempo, José Ricardo. Sim, senhor. Agora vamos aqui passar a nona jornada da segunda liga, não é? É. Com resultados que foram os seguintes: Covilhã 0, Penafiel 0, Casa Pia 3, Vila Franquense 2, Farense 2, Mafra 1, Porto B 1, Leixões 3, Freirense 1, Nacional 1. É isso? Estoril 3, Viseu 1, Benfica B 1, Chaves 3, Oliveirense 2, Cova da Piedade 0, Ibrazim 2, Académica 1. Académica que já descorregou outra vez, mais uma vez, e que vai se encontrar no que daqui a pouco no fim da classificação, porque já temos aqui a classificação, não é? E vá, a classificação é a seguinte, após estas jornadas, não é? Estas nove jornadas, sim senhor. E, embora que o Porto B já tenha 11 jornadas feitas, sim, e o Nacional já tem 10. O Porto tem jogos a mais porque está na outra liga. Exatamente, na Liga dos Campeões das camadas jovens, não é? Portanto, em primeiro lugar temos o surpreendente Farense, não é? Que vem de subir divisão, não é? Já se falava no ano passado que queriam subir, já tentavam subir. Faz falta uma equipa do Algarve também na primeira divisão, não é? Temos o Portimonense. Temos o Portimonense, exatamente. Sim, mas o Farense realmente, para uma equipa que vem de subir, está a fazer um histórico disso. Sim, está a fazer um excelente campeonato. Portanto, em primeiro lugar com 21 pontos, segundo para o Nacional com 19, mas 10 jogos, um jogo a mais de conferência. Terceiro para o Covilhã, que é o que tem andado à frente do campeonato, com 19 pontos, mas a menos dois jogos em relação ao segundo e um em relação ao primeiro. Portanto, se ganhar um destes jogos, volta ao primeiro lugar, que tem tido desde o início do campeonato. Está a fazer um excelente campeonato também. Quarto lugar para o Estoril com 18, quinto Leixões 17, sexto Chaves com 15, sétimo Mafra com 14, oitavo para o Varzim com 13 pontos, nono lugar Académico de Viseu 12 pontos, décimo lugar Penafiel com 11, décimo primeiro Feirense com 10, também com 10 temos em 12º Porto B e 13º Benfica B, todos com 10 pontos. Tem mais, o Porto B tem 11 pontos, 11 jogos, e o Feirense e o Penafiel só têm 8. E tornou a perder hoje, 1-3. Sim. É verdade. 14º para o Académica com 9 pontos, 9 jogos, 9 pontos, está bem, tem igualdade. 15º Oliveirense com 8 pontos, 16º Vila Franquense com 7 pontos, 17º Casa Pia com 7 pontos e em último lugar, em 18º, temos o Cova da Piedade com apenas 6 pontos. E a próxima jornada, que é a 10ª, temos já um resultado aqui de hoje, que do dia 9, pois são 9, hoje são 9, não é? Quando foi o Mafra 3, Porto B 1 e a Académica Farense, justamente, uma Académica que vai jogar com o primeiro, o Farense, ou deve estar a jogar, porque começava às 15 horas portuguesas, portanto 16, deve estar a mesmo acabar até, se for preciso, já, não sei, mas eu não tenho aqui o resultado. E depois temos já às 17h15, dois também, o Leixões Oliveirense e o Farense Varzim. E depois temos aqui amanhã, às 15 horas, Nacional Covilhã, Cova da Piedade Estoril, Académico Viseu Vila Franquense e o Chaves, às 17h15, o Chaves Casa Pia. E o resultado então da Académica, que a Académica 1, Farense 2, mais uma derrota para a Académica, portanto, com o primeiro da classificação. Já acabou, já, ou ainda está a decorrer? Sim, já terminou. Já terminou. A decorrer está o Feirense 0, Varzim 2, com, é 20, Feirense, com 20 minutos de jogo. É o Varzim isso, já vence por 2-0 em casa do Feirense. E também o Leixões Oliveirense, também com 20 minutos de jogo. E o Leixões vai perdendo por 1-0 com o Oliveirense. Estás a ver? Tá, pois aqui. Penafiel, a Feirense Varzim, pois, e Leixões, Oliveirense, que está a ganhar, então, dizes tu, em Leixões, não é? E o Varzim a ganhar. Exatamente. E o Varzim a ganhar 2-0 no Feirense. No Feirense, pronto. Pois daqui até lá, talvez ainda termos. Pode ser que o resultado mude e depois a gente dá mais algumas notícias. E pronto, é tudo. Da Segunda Liga, mais uma música. José. Sim, vamos ouvir Maria Lisboa, que estará logo à noite conosco. O meu fado. Há quem diga que o fado é amargura, há quem fale que o fado é sofrimento, mas quando canto o céu fica iluminado por ouvir cantar o fado, o mais puro sentimento. Há quem diga que o fado é desespero, há quem fale que o fado também é dor, mas quando ouço o trinar da guitarra faz-se silêncio na sala e eu canto com eu sou feliz. sofrimento. Mas quando canto, o céu fica iluminado por ouvir cantar o fado, o mais puro sentimento. E assim foi meio Lisboa com a canção Meu Fado. E agora vamos passar ao Campeonato de Portugal, não é? Exato, olha, com e os resultados da Série A referentes à nona jornada são os seguintes: Braga B 2, Bragança 0, Berço 1, Chaves B 1, Maria da Fonte 4, Montalegre 0, Vizela 6, Cerveira 1, Vizela é este que vai receber o Benfica para a Taça de Portugal. Pedras Salgadas 0, Câmara de Lobos 0, Faf 3, União da Madeira 1, Guimarães B 1, Oliveirense 1, Mirandela 0, Merulinense 1, Marítimo B 1, São Martinho 0. E a classificação, primeiro é o Vizela com 24, segundo o Merulinense com 20, terceiro Braga B com 19, quarto Guimarães B com 17, também com 17 o Faf em quinto, décimo sexto o Maria da Fonte com 16, também com 16 o Montalegre em sétimo lugar, em oitavo lugar temos o São Martinho com 13, também com 13 o Marítimo B em nono e o Mirandela em décimo, em 11º o Berço com 9, também com 9 o Bragança em 12º, 13º o Pedras Salgadas com 8, União com 8 também, em 14º, em 15º o Oliveirense com 6, 16º Câmara de Lobos com 5, também com 5 o Cerveira, em 17º, em 18º e último lugar é o Chaves B com 3 pontos apenas. E a próxima jornada? A próxima jornada temos... Vai ser hoje, amanhã, não é? Amanhã, é dois jogos hoje. Hoje e amanhã, hoje. É dois jogos hoje e amanhã temos... Portanto, temos amanhã o Bragança-Vizela, o Montalegre-Marítimo B, São Martinho-Braga B, Merulinense-Pedras Salgadas, Cerveira-Guimarães B, Mirandela-Maria da Fonte, Câmara de Lobos-Faf, e hoje, estava a ver se tinha aqui já os resultados dos jogos de hoje, e tenho aqui pelo menos um, União da Madeira 1, Berço 3, E tenho aqui o Oliveirense 2, Chaves B 2. Estes jogos foram hoje e já estão realizados. Portanto, aqui o Berço, que subiu este ano, também aqui a fazer um bom campeonato. E na Série B temos os seguintes resultados: Felgueiras 3, Vila Real 2, Canelas 0, Vila de Moinhos 0, Lusitano de Vila de Moinhos, Paredes 0, São Jurense 2, Gondomar 4, Pedras Rubas 3, Arouca 3, Leça 0, Lourosa 4, Figueirense 1, Valadares Gaia 0, Espinho 3, Amarante 1, Castro Daire 1 e Trofense 0, Coimbrões 2. E a classificação é a seguinte: o Arouca, após esta vitória sobre o Leça, Leça que andou em primeiro várias jornadas, e o Arouca a vencer este jogo por 3-0. Portanto, com esta vitória, o Arouca está em primeiro lugar com 22 pontos. Em segundo, Lourosa, Lusitano de Lourosa com 20 pontos. Terceiro para São Joanense com 19. Quarto, Espinho com 18. Quinto, Leça com 17 pontos. Sexto, Lusitano de Vilmoinhos com 16. Sétimo para o Felgueiras com 13 pontos. Também com 13 temos em oitavo o Canelas. Em nono, Valadares Gaia. E em décimo, Coimbrões. Todos com 13 pontos. 11º Paredes com 12, 12º Pedras Rubras com 9, 13º Amarante com 8 pontos, também com 8 temos em 14º Gondomar e em 15º Castro Daire. Depois temos em 16º Figueirense, Ginásio de Figueirense com 7 pontos, 17º surpreendente Trofense, que no ano passado lutou pela subida e este ano está aqui em penúltimo lugar com apenas 5 pontos. E em último lugar, 18º, Vila Real, com apenas 4 pontos. Vila Real que subiu este ano, não foi? Exato. Suponho eu. Nas jornadas para amanhã, socorro-se todos amanhã, Lusitano de Vila de Minhos, Lourosa, Vila Real, Paredes, Espinho, Amarante, São Joanense, Pedras Rubras, Lessa, Gondomar, Figueirense, Felgueiras, Castro Daire, Arouca, Bela das Gaia, Trofense, e Coimbrões, Canelas. Ali dois. Portanto, e os resultados? É? Isso, a Série B terminada, vamos à Série C. Os resultados são os seguintes, referentes à nona jornada: Marinhense 4, Beira-Mar 3, Praiense 2, Benfica de Castelo Branco 1, Oliveira do Hospital 0, Anadia 0, Senache 1, Caldas da Rainha 2, Condeixa 0, União de Leiria 0, Sertanense 1, União de Santarém 0, Oleiros 1, Fátima 1, Sporting Ideal 2, Fontinhas 0 e Torriense 1, Águeda 3. E a classificação? Primeiro é o Praiense com 18 pontos, segundo o Beira-Mar depois desta primeira derrota, em segundo com 16 pontos, também com 16 pontos tem o Recreio da Águeda. E quarto, o Caldas com 15, também com 15 o Torriense e o Sertanense em sexto, sétimo Fátima com 13, oitavo União de Leiria com 12, nono o Leiros com 11, também com 11 o Anadia e o Benfica de Castelo Branco em 11º, e em 12º temos o Oliveira do Hospital com 10, também com 10 o Marinhense com 13º, 14º, Sporting Ideal com 8, também com 8, União de Santarém, em 15º, 16º, Vitória de Sernache com 7, 17º, Condeixa com 6, e em último, e 18º, Fontinhas com 5 pontos. Olha, e já a próxima jornada, houve um jogo já hoje, que foi o Santarém, União de Santarém 1, Sporting Ideal 0. E temos o Águeda Marinhense, que está, tenho aqui marcado às 19h30, portanto será hoje à noite. Portanto, há um jogo já realizado, Santarém 1, Sporting Ideal 0, Águeda Marinhense ainda se realiza hoje, e para amanhã temos o Fátima Oliveira do Hospital, Praiense Condeixa, Caldas da Rainha Oleiros, Fontinhas Torriense, Beira-Mar Anadia, União de Leiria Sertanense e Benfica de Castelo Branco Sernais. Que será dia 23. Ah, exato. Será só realizado dia 23, exatamente, este jogo do Benfica de Castelo Branco, Vitória de Sernais. E a Série D, e última, que é 1º de dezembro, 0, Amora 1, Olhanense 5, Fabril do Barreiro 0, Real Massamá 5, Esperança de Lagos 1, Oriental 2, Sintra Futebol 2, Sintrense 1, Alberca 2, Pinhal Novense 3, Sacavanense 1, Armacenense 0, Olímpico de Montijo 2, Louros 2, Lusitano de Évora 1 e Lulitano 1, Ajustrelense 2. E a classificação é a seguinte, após esta nona jornada desta Série D. Em primeiro lugar temos o Olhanense com 22 pontos, em segundo o Alverca com 20, terceiro o Real Massamá com 18, quarto o Lolitano com 17, quinto o Pinhal Novense com 16, sexto o 1º de Dezembro com 15, sétimo Louros com 14, oitavo Amora com 13, nono Oriental com 12, décimo Sintra Futebol com 11, assim está bem. Tudo ali um pontinho a separar todas as equipes. Em 11º temos o Sintrense com 10, também com 10, 12º Sacavenense, 13º Armacenense também com 10, 14º o Olímpico de Montijo com 9 pontos, 15º Lusitano de Évora com 7, 16º Aljustrelense com 6, 17º Esperança de Lagos também com 6 pontos e em último lugar o Fabril do Barreiro em 18º com apenas 4 pontos. e a jornada, décima jornada, que é para amanhã. E ontem, que já hoje, não sei se tens aí o resultado, ver se isso fica contra aí o Nuno. Do Alverca, não, vou já ver. Alverca foi ontem, foi ontem. Alverca Real Massamá, que foi às 19 horas. Tenho o resultado de hoje, exatamente. E hoje Sintra Futebol 0, Sintrense 1. Sintra Futebol, Sintrense, que era às 13h30, 2. Exato, portanto, Sintra tem... Futebol 0, Sintrense 1. Aqui um derby de Sintra, não é? Duas equipas ontem de Sintra. Ontem jogou-se o Alverca Real Massapá. E para amanhã temos o Esperança de Lagos Aljustrelense, Lusitano Débora Oriental, Sacavenense Armacenense, Amora Pinhal Novense, 1 de Dezembro Olhanense, Montijo Luletano e Fabrilo do Barreiro Louros. Olha, e o Real Massamá, e o Real Massamá que fez a melhor figura do que o Sporting, não é? Que foi vencer 2-0 a casa do Alverca. Ontem? Sim. Alverca 0, Real Massamá 2. É assim. É o futebol, por vezes já surpresas, por vezes já decepções, não é? Também. Como aconteceu. Pronto, e agora vamos lá ouvir mais uma música. Vamos lá ver se conseguimos falar um bocadinho da Liga Europas para nos despedir depois, porque vamos acabar um bocadinho mais cedo hoje. Portanto, a filha do imigrante. Sabemos que a vida de imigrante não é fácil. Tem que se ter força de vontade e ser ágil. Ter que ouvir e engolir, ainda fingir sorrir feliz. Trabalho está calado se não volta para o teu país. Mas e quem cá fica? Neste caso uma filha, que sempre com o telefone toca o seu olhar brilha. Mas também se arrepia, pode ser uma má notícia. Mas a voz do outro lado responde com uma carícia. Tenho tantas saudades. É a frase mais dita. Com Portugal a ir ao fundo tiveram que se fazer à vida. Se pudesse tinham ficado, nunca teriam imigrado. Juntaram em 20 anos já foi todo para o Estado. Que destrói um país que nem os seus mantém cá dentro. No entanto, eles lá fora recordam no consentimento. Lágrimas partilhadas no final de mais um dia. Ambas pela saudade, perante a casa meia vazia. Sentir falta de um abraço que afastasse a tristeza. De uma boa conversa ou um simples convívio à mesa. É um ano com tardia, já espera que chegue o verão. Para voltares a abraçar aqueles que tens no coração. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor. Vão servindo para encurtar distâncias. Mas vida de imigrantes não é luxo e extravagâncias. Não é um mar de rosas como muitos subentendem. Aquilo que digo aqui todos os imigrantes sentem. Coragem para deixar tudo e sem nenhuma certeza. Para poder ter um sustento e meter comida na mesa. O mais básico da vida conseguido com sacrifício. Muitas horas de trabalho e mais do que um ofício. Dar tudo pelos seus ansiando a hora de voltar. Saber o que é saudade, não ouvir fado sem chorar. Regressam no verão a quem sempre os foi fiel. Apontados por outros que nunca as sentiram na pele. Ali vem o imigrante a causar grande alvoroço. Gozam com o sotaque mas não reconhecem o esforço. Não se acham superiores por viverem no estrangeiro. Certamente preferiam estar com a família a tempo inteiro. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor. Assustada e mal disposta. Gritas pelos teus pais mas não obtens resposta. Corres para o quarto vazio onde eles se deitavam. Se não fosse este país de merda eles ainda cá estavam. Mas aqui não há sustento, é impossível ter uma vida. Depois das contas pagas não há dinheiro para comida. Idosos incapacitados lá fora recebem o subsídio. Enquanto que em Portugal eles pensam no suicídio. Eles optaram e partiram com a saudade como companhia. Também a filha sente a dor como se fosse telepatia. Agora trabalham sem folgas dia e noite, bem ou mal. Pensando em reencaminhar esse dinheiro para Portugal. Por condições financeiras um patrão autoritário. Não puderam estar presentes nem no teu aniversário. Amor é incondicional, estás debaixo do seu escudo. Tem calma amor, um dia serás tu a dar-lhe tudo. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito silêncio sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor, pelo benefício de uma vida melhor. Eu não sou filho de imigrantes, mas da maneira que isto anda, o mais certo é ouvir a ser um filho imigrante. A saudade aberta. MK Nocivo, Vanessa Martins, Pro Domo, em causa própria. E como ele disse, MK Nocivo, Vanessa Martins, filha de imigrante. E é uma excelente música, sem dúvida. Ah? Por acaso é uma música muito bonita. Olha, eu apanhei esta música no Facebook. Sim, por um primo. É uma música muito bonita, eu já ouvi várias vezes e no fundo corresponde um bocadinho à realidade, não é? É a nossa vida. Exato. É a nossa vida. Exato. Não é? E então vamos passar então à Liga dos Campeões, vamos falar da nossa equipa que está lá, que é o Benfica, não é? Que não há muito a falar, não é? Que perdeu um Lyon, que ganhou o Lyon de outra vez em casa. Com muita sorte. Com aquele disparate do António Lopes, porque senão era capaz de não ter ganho. E sobretudo que aquele lance de bola que o António fez era porque o Benfica estava em cima na altura do Benfica, não é? Estava a atacar porque estava empatado e talvez até conseguisse ganhar, mas bom. Apareceu sim, aquilo. O Benfica também fez por isso. Pois, trabalhou bem nesse jogo, fez por isso. Claro. Mas depois houve aquele erro do guarda-redes que deu a vitória ao Benfica. Se não era capaz de não ter ganho, agora perdeu. Acho que perdeu bem. Acho que, não sei, para mim, eles fizeram, sobretudo, a equipa de início, como muita gente disse e criticou, deixar o Seferovic no banco, o Pizzi no banco, só jogar com os miúdos ainda têm pouca experiência. Sim, quer dizer, ele falhou logo no primeiro jogo, quando fez isso, pois, não é? Logo o primeiro jogo em casa e agora repetiu, não é? Repetiu e na altura foi logo criticado por isso e continua a repetir, não é? Pois, e agora o Benfica encontra-se em último lugar com 3 pontos. Mas também espera aí, é que o presidente do Benfica disse que o Benfica tinha de apostar na juventude e na academia, pois, do Benfica. Está bem, mas certo. Na Liga, não, na Champions, pá, mete miúdos ali sem experiência, então, joia-se nos faz. Pois, e alguns mal jogaram no campeonato em Portugal. Sim, claro. Ainda mal foram titulares em Portugal, como é que vão já jogar uma Liga dos Campeões? Sim. A titular de um dia para o outro? Não, mas querem tirar um outro João Félix mais outra vez? É só isso. Não, mas pode tirar, e eu não digo que os garotos não tenham. Mas tem que ir entrar um dois para já no campeonato, exatamente, está a ser a Liga, campeonato. Espero que sejam bons jogadores, porque tem lá muitos bons jogadores, o Florentino e o Tavares e o Tomás Tavares, eu acho que vai ser um grande defesa, mas ainda é muito tempo para jogar assim de um dia para o outro. Aquilo era uma final, toda a gente dizia que era o Benfica tinha uma final para frente e tem outra final que é receber o Zenit. E perdeu a jogar assim. E depois, pronto, agora já estão a dizer que tem de ir ao mercado no inverno para buscar um avançado e um guarda-redes e não sei o quê. Então o guarda-redes não serve. Este jogo era muito importante. Que agora está em último lugar. E para passar, está a um ponto do Zenit. Vai receber o Zenit. Se ganhar o Zenit, pode ser que chegue a Liga Europa. Mas o Zenit também pode ganhar ao Lyon, porque o Barra vai receber já o Lyon, no Tarda. Não é? Não, o que é mau no meio disto tudo é que é assim. O que o Benfica está a fazer este ano não é só de agora, não é? Porque o Benfica, nos últimos 19 jogos da Liga dos Campeões, perdeu 17. É. Isto é um números assustadores. É. E para o ranking do Portugal é muito mau. O ranking e o prestígio do clube. São números assustadores. O Benfica tem que fazer muito mais do que isto, por amor de Deus. Portugal passou o passo para a frente da Rússia, já tem um ponto a mais. Graças ao Braga e o Sporting. O Sporting que sabe jogar muito mal. Sim, mas o Mal já tem 3 vitórias. Tem 3 vitórias, está em primeiro do grupo. E, o Braga igual. Mas quem está, não estou a dizer, mas o Sporting de Braga é a equipa que está atualmente a dar mais pontos. Pois. Os considerados favoritos do grupo eram o Wolverhampton e o Besiktas, sobretudo o Besiktas era considerado o mais forte do grupo. E eram os dois considerados à partida os que iriam passar o grupo, era o Wolverhampton e o Besiktas. O que é certo é que o Braga está em primeiro, foi vencer a casa do Wolverhampton, foi vencer a casa do Besiktas. E depois o Braga e o Sporting a dar os pontos a Portugal para a época 21-22, vai já jogar com os dois primeiros do campeonato, já vão jogar a Liga dos Campeões diretos, e o terceiro é que vai jogar o play-off. Mas se for preciso é o Benfica e o Porto que vão profitar, não é? Sim, se for preciso o Braga e o Sporting vão ficar em terceiro, quarto ou quinto, sei lá. E pronto, e a tal coisa. Ó Jumeiro, parece estás a dizer. Fica mal, porque o Benfica, pronto. Ó Jumeiro. Já no ano passado foi a mesma coisa e este ano está pelo mesmo caminho. Mas tu estás a dizer o Benfica. O Benfica está-se a aproveitar disto, porque o Benfica recebeu já este ano 40 milhões de entrada direta lá. Pois. E se calhar disso já chegou o dinheiro. Pois é. O problema é uma equipa que portuguesa que entra, porque o Porto, por exemplo, também se tivesse entrado. Não, e esta direção agora está a ser muito criticada por alguns ex-dirigentes, Benfica e tudo. Porquê? Porque de facto, não, isto é uma imagem que dá para o clube como é o Benfica. Um clube como é o Benfica está a passar uma má imagem nos últimos 2, 3 anos na Liga dos Campeões. Isso que não é só o dinheiro, é a própria imagem do clube, não é? Pois é, claro. Opa, é que eu ouvi esta semana que no. Até para, no o, nosso campeonato, onde... até para o nosso campeonato fica mal, quer dizer, o Benfica tem sido campeão nos últimos anos, não é? Tirando mal o Porto no ano passado, não é? Mas o Benfica tem. Ou há 2 anos, o Benfica tem sido campeão nos últimos anos e quer dizer, e em 19 jogos perde 17, quer dizer, isso até para o nosso campeonato deixa uma má imagem, não é? Isso já sabe. Pronto, na Liga Europa o Sporting vai então primeiro do grupo. Olha, o Lars Klint está em segundo. Sim, porque o resultado surpreendente no fim para mim foi este Lars Klint que deu 4-1 ao PSV Eindhoven. De facto, uma equipa foi surpreendente. Agora se o Sporting foi ganhar ao Rosenborg também eles se calhar vão lá ganhar. Com lá jogar para a próxima, e o Sporting recebe o PSD em Eindhoven. Se ganhar, pode ir já tranquilo para a Áustria. Se ganhar, exatamente, garante, mas se não ganhar, este grupo ainda vai dar que falar até ao fim. Não, mas se ganhar, passa para a frente, leva 3 pontos de avanço sobre o PSD em Eindhoven. Pronto, agora não sei, vamos lá ver depois, porque o PSD em Eindhoven também ainda joga com o Rosenborg depois em casa, no mês de dezembro. Mas pronto. Pronto, e agora vamos ficar por aqui, porque sim. O Porto também te ficou mal na fotografia. Sim. Não, mas é que o jogo do Benfica vai começar. E a gente vamos até à Mortição. O Porto com esta derrota está em último lugar, não é? E o Braga, com esta vitória, mais uma boa vitória sobre o Besiktas, foi lá ganhar e ganhou agora em casa, está em primeiro lugar deste grupo. Aí está. Portanto, vamos ir até à sala, venham também até lá. Estamos lá todos para festejar os 34 anos da nossa rádio, da vossa rádio, da rádio de todos os ouvintes. Exato, da rádio da comunidade portuguesa de Orleans, não é? Pois, e de facto é um orgulho, lá, é um orgulho um para nós. Com a Maria Lisboa, que já está preparada para fazer esse grande espetáculo logo à noite. Portanto, daqui a pouco. Bom fim de semana a todos. Bom domingo. Que ainda se prolonga até segunda-feira. E a gente cá estaremos para a semana. Obviamente.